nas mãos de malfeitores. Quanta tristeza senti, clamor também ouvia. Gritavam: viva o rei, viva o rei! E deram coroa de espinhos, uma cruz para levar. Ouviam ele aclamar.